a segurança legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 399, gravado em 11 de agosto de 2025. Vinícius, 11 de agosto, dia do advogado, dia da advocacia. Então, um grande abraço para todos os advogados e advogadas que nos escutam. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é aquele momento, você já sabe, da gente conversar sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, basta enviar uma mensagem para o podcast @segurançalegal.com ou lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube, onde você vê a gravação deste episódio. E também você pode, a gente pede que você também nos apoie pela campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Onde você pode escolher a sua modalidade de apoio e contribuir para um projeto livre e desimpedido de produção de conhecimento, Vinícius. É isso aí. Eu não me conto despreparado. É que isso aí tu fala e eu abstraio. Eu espero tu terminar de falar para a gente começar. Né? Tu me larga um Vinícius assim, tu me quebra no meio. Mas o apoio é importante. O apoio é importante e a divulgação que você faz do podcast é, sem dúvida nenhuma, e também de grande importância. Tá? Então, compartilhe, divulgue o Segurança Legal. Recomende o Segurança Legal. É. Até porque, né, Vinícius, não é todo o episódio que vai chegar, se tudo der certo, é claro, né? A gente está no 399 hoje, mas que chega aos 400 episódios. Então, é um corpo de conhecimento que não é assim para produzir, né? Então, ajude. Os velhinhos aqui, né, Vinícius? E já segue. Não, velhinho, isso é por tua conta. Sobre o episódio 400, ó, já avisando o pessoal, né? Talvez não saia na semana que vem. Não tá certo ainda que vai sair na semana que vem. Talvez não saia. A gente tava eu e o Guilherme conversando mais cedo aqui. Talvez, né, vamos ver como é que fica o ajuste aí das agendas de gravação do episódio 400. Mas a gente vai dar uma conversada aqui, eu e o Guilherme, vamos ver como é que nós vamos fazer, né, Guilherme? Então, talvez não saia segunda-feira, mas vamos ver. Bom, a gente vem ali de uma abertura mais alegre, como sempre, para um tema mais chato, assim, né? Para dizer o mínimo, grave, na minha opinião, difícil de falar. Para quem tem filhos, também difícil de falar, de ouvir, né? Eu fiquei especialmente incomodado com essa história, enfim, mas a gente tem que tratar aqui porque é um tema que a gente fala com bastante frequência aqui, que é o papel das crianças de maneira geral na internet. A gente tem falado sobre esses temas desde o início do podcast Segurança Legal. A gente tem vários episódios sobre crianças na internet, internet dos brinquedos e por aí vai, né? E nos últimos dias aí, né, viralizou o vídeo de um influencer, pessoal, que eu confesso que eu não conhecia, que é um tal de Felca, né? Felca é o nome dele, o apelido dele ali, né? É um vídeo chamado Nick, obrigado. O Adultização, né? Já foi publicado há 4 dias. E já tem 27 milhões de visualizações, o que é um feito incrível numa outra perspectiva, Vinícius, porque é um vídeo de 49 minutos e é muito, a gente que faz conteúdo longo, a gente sabe como a organização atual, né, do conteúdo na internet privilegia muito mais micro conteúdos, né? Então já é uma vitória o cara fazer um conteúdo longo, viralizar e ter essa atenção, né? E esse Felca, ele acabou trazendo a luz, a lume, né? É um tema que a gente já sabia, que a gente já tinha falado aqui, que é a forma inadequada, não especificamente sobre a questão da sexualização de crianças, né? Eu acho que a gente não tocou muito nesse tema aqui, mas é sobre como a infância vem sendo mal cuidada na internet e como as crianças vêm sendo mal retratadas ou até mesmo usadas por adultos em contextos nos quais elas não deveriam estar participando. E logo no início do vídeo, Vinícius, já te passo a palavra, mas logo no início do vídeo ele fala sobre um caso da Bel para meninas, Bel para menores, Bel para meninas, Bel para meninas, para meninas, que era uma influencer mirim, né? Eu até tive a oportunidade de analisar esse caso aqui, estava vendo antes aqui, num livro, né, num capítulo de livro sobre publicidade e proteção da infância. Proteção da infância. É, ele está cortando um pouco aqui, mas enfim, depois eu ponho o link, que eu escrevi junto com um artigo, né, um capítulo desse livro aqui, junto com a minha colega Mariana Mena Barreto Azambuja, no qual a gente falou sobre, mais especificamente sobre publicidade, porque a questão lá da Mel não tinha a ver com aspectos sexuais, mas tinha a ver como uma menina que era colocada em situações mais em sentido vexatórias pela própria mãe. É, isso veio à tona também logo depois, né, quando tomou um corpo maior, o canal saiu do ar, os pais foram hostilizados e se desculparam, e depois eu não sei, não acompanhei mais o que aconteceu. Mas o que esse Felca trouxe, né, foi jogar na cara de todo mundo, e eu falo de nós, pessoas comuns, mas também das autoridades, o que algumas pessoas têm feito com a imagem aqui, principalmente de meninas, né, Vinícius? É, Guilherme, assim, o que ele traz, eu acho que ele tem um mérito muito grande por isso. Eu fiquei bastante feliz de ter visto alguém com o alcance dele fazer algo assim, sabe? E o que ele traz, infelizmente, não é novo. Como tu mesmo falaste, a gente tem coisas de alguns anos atrás aí que a gente já começa a perceber esse tipo de conteúdo aparecendo na internet. Naquele momento que a gente gravou sobre o... A gente falou sobre o Bel para meninas, crianças na internet, aquela história toda. Naquele momento, o que chamava mais atenção era essa exploração e por parte dos próprios pais, né, expondo as crianças. E eu comecei a ver gente... Cara, gente, eu moro em Três de Maio, cidade pequena aqui, 24 mil habitantes. E eu comecei a ver pessoas começando a fazer as mesmas coisas. Isso há anos atrás. Hoje já deve estar bem mais adiantado. Eu não acompanho, então não fico sabendo. Claro. Mas de... Cara... Tava umas famílias aí, começou a pegar modinha naquela época, não estamos falando de antes, pré-pandemia, e começar a criar conteúdo usando os filhos, sabe? Uhum. Então, e as próprias crianças, e com uma dessas crianças eu cheguei a conviver rapidamente dentro de um determinado ambiente, não foi na escola isso. E eu vi a criança se comportando como se ela fosse um mini artista, assim, saca? No trato presencial, sem câmera, sem nada, já estava se comportando como se fosse uma celebridade, um artista, uma coisa assim. Então isso mexe bastante com a cabeça das crianças e as expõe de maneiras que a gente não está... expõe de maneiras que às vezes não estão muito... não são muito previsíveis pelos próprios pais até. Até por ignorância mesmo. Uhum. E aí a gente vê, por várias vezes a gente viu aquele discurso de que tem que quebrar a criptografia para sair catando pedófilo. E a gente falou sobre isso em várias oportunidades aqui no Segurança Legal. Né? O pessoal, que a gente tem que quebrar a criptografia para acabar com crime de pedofilia, acabar a criptografia, acabar com exploração infantil. E coisas desse gênero, né? Porta dos fundos em sistemas para poder permitir que a polícia consiga fazer seu trabalho. Guilherme, esse negócio de criança exposta na internet e, mais entre aspas, recentemente, sexualização de criança na internet, isso tá pra quem quiser ver na internet. Não é. O Felca, galera, não fez nenhum trabalho investigativo mirabolante, tanto que ele mesmo mostra que ele cria uma conta ali, em 5 minutos ele tá... Nem isso, não dá 5 minutos no vídeo dele. Ele já tá recebendo conteúdo de crianças, eu não vou nem dizer adolescente, é criança mesmo, sendo sexualizada. Adolescente, então, nem se fala. E junto com isso, Guilherme, nós temos... Então, assim, ó, primeiro, tá aí, tá? E tá lá os nick, tá lá o pessoal, o link em bio, né? Tá lá os links pra galera se encontrar e trocar material de pornografia infantil e tudo mais. Então, pra quem quiser ver, aí nós temos... outras coisas além, claro, isso é muito grave, eu não tô dizendo que se trata da mesma coisa, tá? Mas é o mesmo estilo de situação que a gente tem. A gente tem os golpes aí sendo dados com ligações telefônicas, os caras com centrais telefônicas, há pouco tempo atrás prenderam uma galera. Cara, era um call center. Um call center, com mesinha, com o pessoal trabalhando, indo trabalhar. É o trabalho dos caras, né? É o trabalho dos caras aplicar golpe nos outros, tá? E assim, ó, os caras usam centenas de linhas telefônicas, cara. e ninguém faz nada. Ah, prenderam agora o pessoal, sim, meu, continuo recebendo ligação. Chega um ponto, cara, que eu não quero mais atender telefone que não é de um número que eu conheça, porque é, o que é ali é golpe. Então, é um outro crime feito às claras, e que a gente vê uma ação ou outra ali, mas esse negócio não acaba, esse negócio continua. E um outro caminho que a gente vê também, Guilherme, ainda essa questão dos golpes de telefone e essa questão da própria sexualização, é a questão que talvez seja crucial, né? E que essa galera agora, vamos ver se abre os olhos, é para a necessidade da regulação do que essas redes sociais fazem. Porque não há dúvida que quando aquele conteúdo que o Falca mostra, e mesmo o conteúdo, se tu navegar um pouco no Instagram, dá uma fuçada, não é possível que os caras não sejam capazes de identificar aquilo ali. E não é possível que aquilo ali não seja passível de moderação, né? De retirada do conteúdo, né? Quando tem criança sendo exposta dessa forma. Então, esse é um outro ponto pro qual ele chama, como consequência do que ele faz, né? Chama bastante atenção. Então, eu fico bem feliz de ver alguém com o alcance que ele tem, trazendo, não sendo mais um a explorar esse tipo de conteúdo, pelo contrário, é de atacar esse tipo de conteúdo e dar nome aos bois e dizer, ó, quem tá fazendo, como está fazendo, como funciona e tudo mais. Cara, e vamos lá, né? Agora os defensores aí que estão preocupados com criança e tal, vamos ver se estão preocupados mesmo, saca? Vamos ver se vão agir mesmo. Aparentemente estão, agora assim, tá se dando agora. O Mota, já lá, o presidente da Câmara dos Deputados, já disse que vai, por causa do, né, que aconteceu agora, da repercussão, eles vão se mexer. Então, que bom, que interessante. A grande mídia também, tá todo mundo comentando o Felca. Agora, interessante que precisa de um youtuber pra conseguir levantar um negócio desse que tá na cara de todo mundo e que... Vamos lá, né, cara? Já assim, passou o tempo desse tipo de coisa ser tratada pelo nome que deveria ser tratado. Porque você tem... ele cita... Eu confesso, eu não consegui ver todo... Primeiro que eu já falei aqui, eu não conheci esse cara, não sei o que ele defende em outros vídeos, enfim, não sei o que ele fala nos outros vídeos, né? E também não conheci esse outro influenciador que ele denunciou, que é esse tal de Ítalo Santos. Então, o que ele toca, né, o que ele fala é algo, sim, que tá aí para todo mundo ver. Ele começa falando, além do caso Bel para meninas, ele começa falando do Quai, né, que é uma rede social de vídeos, inclusive você pesquisar aqui, de vídeos legais, né? E aí, eu já tive que ver o Quai, eu também tava escrevendo esses dias sobre publicidade em redes sociais, aí baixei o Quai. E já tinha tido essa mesma impressão. Por quê? Porque tanto o Núcleo Jornalismo quanto a Agência Aos Fatos, que são duas órgãos de imprensa aí bem independentes, já tinham falado sobre a questão da sexualização de meninas no Quai, tá? Em 2023 e 2024, 21 de julho de 2023, portanto há mais de 2 anos, isso foi publicado pelo Núcleo Jornalismo, né? Quai e TikTok têm dificuldade para moderar conteúdo com exploração sexual de menores, e Aos Fatos, investigado pelo MPF, Quai lucra com lives que expõem crianças a assédio e chantagem. Porque você tem dois elementos aí, né? Que são dois problemas embora conectados, são dois problemas diferentes. Primeiro é você ter crianças, sobretudo meninas, que elas próprias passam a produzir esse tipo de conteúdo, claro, sem... Às vezes com a aprovação dos pais, às vezes sem conhecimento dos pais, às vezes com apoio dos pais, sei lá. Mas você tem a própria criança produzindo esse tipo de material, porque ela tá num meio em que isso passa a ser... aparentemente natural, então ela acha legal fazer isso, né? Sem contar com nenhum tipo de filtro, bloqueio ou até mesmo orientação dos pais. E outra coisa que me parece que é o que aconteceu aqui, era um cara adulto, esse Ítalo Santos, que explorava as meninas sexualmente. Voltando ao Quai, é um negócio impressionante, gente. Eu instalei ele de novo aqui, a gente até tava vendo antes, acessando pela internet. Basta tu começar 5 minutos de navegação no feed deles, e eu até falo com uma certa indignação, porque, cara, Como é que podem não ter controle, não haver nenhuma política interna? Porque, veja, essas próprias redes sociais deveriam ter pelo menos um certo quê de responsabilidade social para fazer alguma coisa para evitar que esse tipo de conteúdo de meninas se sensualizando dessa forma estivesse ali, entendeu? Você não consegue confiar no mínimo de responsabilidade social de uma empresa para ela permitir que esse tipo de coisa esteja lá dentro, porque dá view, né? Então são duas coisas diferentes, me parece, elas estão conectadas. Até a própria descrição do vídeo, se você não viu, né, o próprio Estadão traz aqui, Vinícius, uma descrição que ele coloca o seguinte: no vídeo, ele, o Felca, né, citou casos como do influenciador paraibano Ítalo Santos, de 28 anos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chama de filhos. Pelo que eu entendi, é tipo um reality show, né? Um reality show. É. Que as crianças ficam lá interagindo e aí elas são expulsas, não, mas são eliminadas, né? Tem uns lances aí, assim. Entre eles, aí está, que eu acho que é o pivô dessa história, que mais chamou a atenção das pessoas. E veja, eu acredito aqui que a menina seja uma vítima nessa história toda, né? Está a adolescente fulana aqui, 17 anos, que é exibida nas redes por Ítalo desde os 12. E teve sua conta... com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram suspensa. O influenciador também está sendo investigado pelo MP da Paraíba, né? Felca chamou o conteúdo de Ítalo Santos explorando crianças de circo macabro. Eu estava vendo uma reportagem agora de manhã no UOL e eles disseram também que a rede saiu do ar não por causa das imagens das meninas, mas por conta de... propaganda de bets, porque parece que ele faria, junto com esse circo de macabro aqui, nas palavras do Felca, ele também faria propaganda de bets, né? E aí o que eu acho que também são outros dois problemas diferentes também, embora conectados, né? São adultos, adultos, né, com interesses sexuais nesse tipo de conteúdo, consumindo este conteúdo, ponto um. E depois, outras crianças e adolescentes consumindo esse tipo de conteúdo com uma certa naturalização dessas dinâmicas de poder e de nessas dinâmicas que são apresentadas ali no vídeo, né? Então, o que me surpreende no final das contas, eu acho que ele tem o mérito de furar a bolha. Eu, por exemplo, embora já tinha lido sobre o Quai, já sabia que eles faziam esse tipo de, né, que tinha esse tipo de conteúdo lá, porque saiu duas notícias, 2023 e 2024, vai ficar lá no show notes, falando sobre isso, né? O que é surpreendente é ver os mundos, né, na internet, e a quantidade de coisas que você não imagina que estão acontecendo ali. E a gente não está falando aqui de deep web e fóruns fechados no Instagram, sei lá. A gente está falando de surface web, a gente está falando da internet aberta, né? E isso realmente é surpreendente, e aí chega no ponto da regulação e que a gente estava falando, né? Porque o que eu acho que isso vai culminar a partir de agora, e já estão falando em Lei Felca, Vinícius, tu acredita nisso? Lei Felca. De que isso poderia ser também um outro elemento no problema da regulação, na governança e no controle de conteúdo das Big Techs. Porque a gente está agora, olha como as coisas começam a se conectar, né? A gente está agora vivendo um cenário de sanções americanas, né? Nas quais alegadamente, a gente falou isso no nosso episódio passado, mas sanções que alegadamente foram colocadas também pela preocupação, para dizer o mínimo, né, dos Estados Unidos sobre a regulação, ou sobre como o Supremo, né, a decisão do Supremo acerca da regulação das redes sociais e tudo mais. Então, vem esse negócio agora, porque o Hugo Mota, como você falou antes também, aproveitou e disse que vai agir, né? O Hugo Mota no meio de um turbilhão político, né? Sim. E tudo isso entra nesse meio aí, o que deixa a coisa mais complexa ainda, né? Assim, eu quero ver agora, como tu costuma dizer, os próximos capítulos disso aí, né? Porque a gente... esse assunto não está isolado, né? Nós temos a questão da necessidade de regulação, sim, né, das redes sociais e dessas plataformas. É necessária essa regulação. Eu acho que pode-se discutir exatamente os detalhes da regulação. Acho que isso é óbvio que é passível de discussão, né? De exatamente como fazer ou quais são os limites, e isso obviamente tem que haver uma discussão, mas não há discussão com relação a se deve-se ou não ter regulação dessas plataformas. Tem que ter, e não é possível que eles não sejam capazes de detectar automaticamente esse tipo de conteúdo e derrubar esse tipo de conteúdo, né? Então esse é um aspecto. O outro aspecto, Guilherme, que para mim está muito vinculado e a gente já discutiu várias vezes sobre isso, é justamente a questão do uso de tecnologia por crianças. É, a forma como a tecnologia é utilizada. Quando tu colocou ali a questão das crianças que fazem por sua própria vontade esse tipo de conteúdo, ou que fazem... Elas têm vontade para isso. Ou só com a anuência, né, dos pais, ou incentivadas pelos pais, né? Se é incentivado, não se fala. Aí nós temos um problema para conselho tutelar. Agora, a simples ausência de ação... E no final do vídeo do Felk, ele entrevista uma psicóloga, se não estou enganado. Psicólogo ou psiquiatra, acho que é uma psicóloga. E ela é muito clara no sentido de... A criança quer ter acesso, ou seja, tu vai dar acesso para a criança a uma rede social, à internet de maneira geral... Tu tem que estar junto. Senão é como tu largar a criança na Praça da Sé. Lá tem tudo. E tem de tudo. É o que ela fala. Então, tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, tu não vai largar uma criança num lugar como a Praça da Sé sem nenhum tipo de acompanhamento. Então, ela diz, ó, a criança vai acessar a internet, tu tem que acompanhar. Então, não é questão de invadir a privacidade da criança, não é questão... É questão de cuidado. É questão de cuidado. Então, há que se ter... um entendimento cada vez maior com relação ao uso de tecnologia por crianças. Tem que se ter um acompanhamento. E não se pode entregar como os pais fazem, e assim, não tem como ficar escondendo isso. Talvez muitos de vocês que nos escutam talvez façam isso, ou talvez vejam pessoas fazendo isso, que é largar o celular na mão da criança para não incomodar na hora que está num restaurante, na hora que está numa janta, na hora que está num almoço ou coisa parecida. Tem criança que... Diria que é uma consequência? Tem criança que não come se não tiver com o celular na mão. E eu acho que sim, cara, pode levar... A criança usar celular vai fazer com que ela se exponha na internet de maneira a se sexualizar. Sexualmente. Não necessariamente, mas eu acho que é um caminho, né? Mas não é apenas a questão da sexualização, e a psicóloga essa fala no final, mais na parte final do vídeo do Felca, que a criança, ela tá construindo uma personalidade, ela tá se construindo, a maneira como ela se vê é muito importante. E aí quando ela começa a interagir com likes e dislikes, esse tipo de coisa, que as redes sociais são, né, fabulosas em manipular, né, essa entrega de dopamina, faz com que a expressão que ela usa faz com que a criança, ela construa uma identidade de fora para dentro. Então, a partir do que se espera, a partir do que ela vê que causa um certo, né, retorno ali, ela se molda àquilo. E ao contrário, né, de ser algo de dentro para fora, né, essa formação dela. Então eu creio, né, dado que a gente já leu na Fábrica de Cretinos Digitais, o Demurger, né? No aquele outro livro que foi publicado... Alone Together? Não. Os da Sherry Turkle vieram antes ainda desse, a gente comentou já em vários episódios há muitos anos atrás, né, o Sozinhos Juntos, que acho que foi traduzido pro português da Sherry Turkle, que é justamente o uso da tecnologia e essa desconexão. E mais recentemente teve aquela... Foi traduzido como A Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa, acho que... É isso, A Geração Ansiosa. Também fala desse efeito do uso de tecnologia sem uma tutoria ou uma orientação adequada por parte dos pais e responsáveis. Então, adianta as escolas terem proibido o celular? Eu acho que ajudou. Proibiu o celular em sala de aula... É, mas... no intervalo. Não, as crianças brincam mais. É. Disso, assim, o efeito é positivo. Só que é a escola tentando tapar o buraco de uma represa com band-aid. E o problema não é apenas na escola, né? E talvez seja não apenas na escola, mas principalmente em casa. Uhum. E criança dá trabalho. Sem criança, dá trabalho. Então, no momento que você tem criança na tua volta, elas exigem atenção. É muito fácil tu entregar um celular, é muito deixar tu ligar, deixar elas assistirem uma coisa na TV, porque tu fica com tempo. Tu fica com tempo pra te ler, tu fica com tempo pra assistir um filme numa outra TV, tu fica com tempo pra não fazer nada. É muito cômodo. Eu acho, se tu me permite, Vinícius, eu sei, claro, que tu não quer dizer isso, mas eu acho que a gente... Não é só uma questão dos pais. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Não, jogar toda esse fardo de toda uma sociedade viciada em tecnologia, né? E de repente tu dizer... pais, controlem isso. Não é tão fácil para os pais também lidar com isso. Seja porque não estão preparados muitas vezes ou porque realmente não conhecem. Claro que tem pais que são, de fato... Eu não diria nem descuidados, mas sabem dos males que tais coisas podem acontecer, como é o caso dessas meninas aqui todas, né? Tem um pai e mãe que permite que ela participe daquelas dinâmicas que se dá pra ver no vídeo. Poxa, né? Tem algo muito errado ali na forma como os pais estão cumprindo seu poder familiar. Certamente aquele não é o melhor interesse da criança. Mas ao mesmo tempo também os pais ficam no meio de um embate de uma sociedade que é construída para que as pessoas fiquem cada vez mais ligadas o tempo inteiro, e tirar as crianças artificialmente dessa demanda é como tu nadar. A gente tá cheio de analogias hoje, mas é como você subir o rio. Abrir o livrinho de analogia. Você subir o rio contra a corrente do rio, né? Porque a corrente da sociedade inteira é que tu use. E aí vem psicólogos, né? Psiquiatras, né? Psicólogos infantis, professores dizem: olha, as crianças não devem estar nesse ambiente que é a contracorrente de tudo que acontece. Uhum. Então estão lá os pais no caiaquezinho deles, remando, subindo o rio contra a corrente. Por isso que, e claro, aqui não é tirar a responsabilidade dos pais, mas é você colocar também em cima, aí sim, das big techs, algum tipo de responsabilidade. Eu não digo nem a responsabilização pelo conteúdo que está sendo publicado, não é nem chego nesse aspecto da decisão. Eu chego realmente num tipo de moderação, né? Uhum. Porque eles sabem, esse é o ponto, né? Eles sabem que este conteúdo está lá. E tu precisa... E os próprios, vamos dizer assim, pedófilos e gente que curte esse conteúdo, esses caras mesmo flagueiam. Eles tornam muito fácil de encontrar o conteúdo, não precisa nem numa iacla para classificar os vídeos em si. Basta tu olhar os comentários, sabe? Basta tu ir atrás dos comentários. Né? Muito embora, e o Felca aponta isso... esses caras utilizem, essas pessoas utilizem publicações que estão ali no limiar. É que elas não são ainda uma coisa sexualizada, mas é um conteúdo que chegaria em quem está procurando ver crianças, né, especificamente. E aí o pessoal começa a utilizar a caixa de comentários dessa publicação para ponto de troca, ponto de encontro entre galera. Ponto de troca de quê? Pra quem não assistiu o vídeo. Ponto de troca de conteúdo pornográfico infantil, né? Conteúdo de pornografia infantil. Então é estranho que esses caras, quando eu digo esses caras agora, são as redes sociais, tá? São as plataformas. É estranho que eles que se dizem tão preocupados, né? Não, a gente quer garantir a saúde e a proteção das crianças nas plataformas, a gente quer que seja um ambiente saudável para elas e tudo mais. Então é estranho, Guilherme, que essas plataformas se digam incapazes de monitorar esse tipo de conteúdo. Ou que elas não têm responsabilidade nenhuma sobre esse conteúdo. Será que vai ter que... Os usuários vão ter, considerando a capacidade que esses caras têm, capacidade técnica de fazer o processo de detecção, de encontrar o conteúdo e remoção dele. eles esperam o seguinte, que eles vão publicar o que der na telha, o que vier, não vão tomar cuidado nenhum e vão esperar que foi, aliás, que foi isso que o Zuckerberg falou lá no episódio que a gente gravou no início do ano. Não que ele veio no segurança legal, tá, gente? Eu ia dizer isso. Ele falou. Eu ia dizer isso, né? Foi isso, sim, que ele falou e nós citamos no segurança legal no início do ano. E ele falou isso, que ele ia acabar com os processos de moderação. De moderação, porque as próprias pessoas, a própria comunidade ia monitorar. Cara, vai se catar, meu. Entende? Se ele acha que criança tem que ficar a usar a ferramenta dele, tem que ficar apontando o que é inadequado. Assim, não é possível que ainda se tenha uma discussão sobre ter que moderar ou não. Tem que moderar. Pode, repito, pode se discutir, se debater os termos de moderação, né? Como, uhum, exatamente isso vai ser feito. Mas tem que ser feito. A responsabilidade das empresas tem que ser, né, feito. Nas falhas ou... são graus de... O tema... Você falou isso lá no início e eu acho que é bom destacar isso, né? Quando você usa a proteção de crianças para falar de regulação de qualquer coisa, esquece a internet, qualquer coisa que você vá regular, uhum, quando você coloca o interesse da criança, a coisa fica muito complexa, porque se por um lado... Quem é que vai ser contra a proteção dos interesses de crianças, das crianças? Ninguém vai ser... ninguém é um pouco difícil, né? Mas talvez a grande maioria das pessoas se une. Inclusive as notícias que eu estava lendo hoje é a esquerda e direita no Brasil unida em prol dessa proteção. Então esse é o primeiro ponto, né? Todo mundo concorda, digamos assim. Há um certo consenso na proteção das crianças. Só que é muito fácil também que você utilize a carta das crianças... para defender e para trazer coisas que não necessariamente vão ser boas para elas e também para a sociedade. E aí fica muito difícil você discutir isso, sobretudo em um ambiente super polarizado, ninguém mais consegue conversar, não tem contraditório. Sim. Se você discorda do outro porque você é uma coisa ou outra, né? Mas você lembrou muito bem que nós já vimos, por exemplo, tentativa de enfraquecimento de criptografia, para lutar contra, não, ó, se eu não enfraquecer a criptografia, vai ter uma criança vai ser estuprada. Compreende? Não é tão simples assim. Não uhum, são coisas assim que automaticamente eu né, acabo com a criptografia e vou acabar com o abuso infantil. Tanto é assim que o que nós estamos vendo agora aqui não tem nada a ver com criptografia. Tá no ar, tá? Tá na tá ali, pra quem quiser assistir, ver, cara. Quem quiser acessar, aham. Uhum. Pra quem e não é de hoje. E não é de hoje. E não é de hoje. E pior, mesmo que você não esteja procurando, repito, você abre o Quai, navega um pouco lá, você vai ver isso, né? A gente fez esse teste aqui e outra reportagem do Núcleo, achei aqui agora, janeiro de 2024. Quai está infestado de conteúdo que sexualiza menores. De janeiro de 2024, rede social de 48 milhões de usuários no país investe pesado para alcançar mais gente. Neste ano é uma das patrocinadoras do BBB24. E aí eles fizeram tipo um estudo aqui, né? Para chegar a essa conclusão, o Núcleo usou a rede social por meio de dois perfis diferentes ao longo de 2 meses. E foram fazendo rodadas de testes sem contas logadas. Eles referem que em 2023 eles já tinham denunciado isso para a própria plataforma, sem nenhuma solução, ou seja, a plataforma não teria feito nada. Aos recém-chegados no aplicativo, a rede social exibe vídeos sexualmente sugestivos de influenciadores mirins em contextos de duplo sentido, que opera como uma primeira camada de materiais abusivos que vão ficando mais explícitos à medida que o uso na plataforma se intensifica. Conforme os testes do Núcleo avançaram, em um dado momento o próprio Quai passou a fazer recomendações que nos levaram a caixas de comentários, aquilo que você estava falando, ó, a caixas de comentários contendo links para conteúdos abusivos de adolescentes em cenas de sexo explícito ou perfis que divulgavam a venda ou troca de materiais de exploração infantil. Aí tem, deixar a reportagem, que é um estudo bem interessante. Eles têm aqui números, como é que eles fizeram, reproduções dos testes que eles fizeram, bem completo aqui. Eu acho até que a gente já tinha falado sobre essa reportagem aqui em algum momento no passado, Vinícius. E Guilherme, até para não... para não me repetir aqui, eu vou só encaixar ligeirinho nessa, dentro dessa notícia, eu vou encaixar uma notícia. Uma Vai notícia lá. Dentro da notícia, tá? Tá. Que não é sei um, se tu é ficou um sabendo. Inception. É ali, ó. Os senadores norte-americanos, tanto republicanos quanto democratas, se juntaram para demandar ao Instagram para que o Instagram retire do ar a sua nova feature mapa. O Instagram mapa. Mapa. Citando justamente, o que eles, os senadores estão citando, preocupações com a segurança de crianças. Tá? O que é essa feature? Essa feature é que seguidores selecionados por ti podem ter acesso, adivinha, à tua geolocalização em tempo real. Que poderia dar errado, não é? Não, capaz, não vai dar nada errado, tá? Então, assim, parabéns, Zuckerberg, trabalhando para tornar ainda pior a situação. Então lá, isso é lá nos Estados Unidos, tá, gente? Não é aqui no nosso Senado, é no Senado americano. E nós estamos falando de ambos os partidos juntos, o que nesse momento é algo bem interessante. Impensável, né? Não, impensável não, porque eles têm algumas outras coisas que estão, que ainda está funcionando o bipartidarismo lá, né? Uhum. Mas, embora a gente esteja acompanhando aí essas disputas todas malucas aí que eles estão tendo. Mas eles juntos então pediram que o Instagram remova, tá? To shut down, para remover a feature Instagram Map. Que o Instagram lançou, eu nem fui ver, então, justamente preocupados com a segurança de crianças, tá? Uhum. Então, e para tempo para isso eles têm, né? Para fazer autorregulação eles não têm, né? Para conseguir limpar. Talvez ninguém fosse pedir, nós temos que regular as redes sociais, não sei o quê. Talvez ninguém pedisse se eles fizessem isso por conta própria, né? Se houvesse a perceptação. Houvesse a percepção de que isso não fosse necessário, que é um ambiente seguro, né? É um ambiente que não tem conteúdos inapropriados para menores, e menores participam, né? Que se for uma rede só para adulto, bom, azar que tenha conteúdo inapropriado para menor, né? É na característica daquela rede. Então. Mas não, né? Ou seja, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é necessário que se tenha algum tipo de restrição, de controle disso, né? Talvez controle não seja exatamente a palavra, porque pode sugerir um controle por parte de um órgão censor, que é o que muitos dizem, e não se trata disso. Né? Uhum. Se trata simplesmente de se colocar regras claras para remoção de conteúdo e responsabilizar as plataformas quando elas não cumprem essas regras. Então... É porque você cria uma visão, assim, e que, claro, liberdade é muito, sem dúvida, é bastante importante. Liberdade de expressão é um valor importantíssimo. Se você não cuida disso, realmente a coisa, né, pode ficar muito complexa. Agora, a liberdade, e se a gente volta lá na Revolução Francesa, a gente não pode esquecer que a gente tem a liberdade ao lado da igualdade e também ao lado da fraternidade, né? Qualquer um desses valores isolados, ou dizer que liberdade é o direito das pessoas fazerem o que elas bem entenderem, inclusive as empresas fazerem o que bem entenderem, sem nenhum tipo de barreira, né? Você vê esse tipo de efeito aqui. Agora, claro, tentativas de resolver problemas relacionados estão acontecendo agora no mundo, né? Vocês devem ter, nossos ouvintes aí, você também deve ter visto que lá no Reino Unido agora você precisa fazer uma selfie, biometria facial, para acessar conteúdo sexual, né? Então, os sites adultos, para funcionar lá, vão precisar fazer algum tipo de conferência, né? Seja de selfie, IA e tudo mais. E aí, um dos primeiros efeitos que aconteceu foi a explosão do uso de VPNs para que as pessoas consigam acessar conteúdo sexual. Que veja, aí você tem um outro problema, né? Que é, na tentativa de você proteger a criança, que é totalmente legítimo, você vai impedir ou vai colocar um chilling effect ali das pessoas que querem legalmente acessar pornografia, que não é errado, não tem problema você acessar pornografia, desde que você seja adulto e tudo mais. E desde que a pornografia envolva pessoas que sejam adultos e que façam as coisas por, né, com o seu próprio consentimento. Bom, sobre isso aí, Guilherme, eu tava ouvindo o The Hard Fork, que é o podcast lá do pessoal do New York Times, é muito bom, tá? Recomendo, quem não conhece, recomendo. infelizmente somente em inglês, mas tem aquela história, dá pra pegar a transcrição, né, e usar uma IA aí pra gerar até áudio em português, se tu quiser fazer, pra poder ouvir em português, né. Ou mesmo um resumo, coisa parecida. Mas eles comentam justamente sobre isso e eles ficam praticamente metade do... Não é o último, é o penúltimo programa deles. Sobre isso, falando sobre essa questão do que lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, eles resolveram botar essa restrição aí. E que, obviamente, e eles ponderaram justamente isso, né? Que se entende a necessidade de tu ter controle de acesso a esse tipo de conteúdo, mas nesse nível eles consideraram absurdo, né? As pessoas têm que tirar foto e sem contar que uma vez os riscos que tenha... do próprio vazamento exato, uma vez que tem essas fotos aí, imagina vazar a selfie de todo mundo que acessa material pornográfico num dado site. Aí vai acontecer, Guilherme, vai ter gente aí dizendo assim, mas tem que expor mesmo, porque assim, é pessoa que a gente que fica vendo pornografia, não é de família, não sei, sabe, essas palhaçadas assim? Sim. Vai ter gente dizendo isso. Mas esses mesmos aí provavelmente são os que mais acessam. Esses que latem primeiro aí, normalmente são os que mais acessam. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado a defender esse tipo de coisa desse jeito, porque de repente tu vai aparecer lá. Mas é algo polêmico e que exige que tem que se discutir profundamente isso. Não dá pra simplesmente sair tirando foto do mundo que pra tirar, acessar um determinado site. Mas enfim. Eu tentei. É o penúltimo episódio, Vinícius. Eu acho que é o penúltimo. Eu tentei. No site deles me impede de copiar. Então, se você puder copiar aqui só o título pra botar no show notes, pra eles botar lá pros nossos ouvintes. Não tô conseguindo copiar aqui, mas é Age Gating the Internet, que é o penúltimo, não tem número o episódio dele também, né? E aí a gente entra numa coisa, então tem que pedir algum outro tipo de acesso, algum outro tipo de identificação. E aqui no Brasil já levantaram, já teve gente que levantou anos atrás a questão de ter que fornecer CPF, por exemplo. Umas ideias bem legais, assim. Aqui a gente tem o GovBR, o cara quer ver uma pornografia, acessa na conta Ouro. Conta Ouro do pode GovBR. Ver. Do GovBR, não sei, né? Usa o GovBR pra fazer a... Não vamos dar a ideia. Mas, olha, Guilherme, cuidado, tá? Cuidado, daqui a pouco tem que tomar cuidado, que pode acontecer. Uma rapidinho, Vinícius, pra gente sair dessa notícia ou desse tema com um clima mais pesado, assim, né? Não que a próxima seja algo agradável também. Título aqui é Como um documento pode permitir o vazamento de dados via chat GPT. A gente sabe que a segurança da informação, né, ela tá sofrendo um influxo, um impacto muito grande com a IA por diversas razões. Seja porque os atacantes, né? Muitas empresas não se deram conta disso ainda. Os atacantes também estão usando IA e isso os torna muito mais rápidos, eficientes, perigosos, criativos, ou seja, tudo aquilo que traz para quem está se defendendo, né? As vantagens que traz para quem está se defendendo também vão também atingindo aqueles que vão estar atacando. Então, a gente já tem o projeto da Lada Wasp, que é o top 10 for LLM, agora de 2025. E o que que esses caras falaram, né? O que que eles trouxeram? E o primeiro, desse top 10, o primeiro é o Prompt Injection, Vinícius. Sim. E o que esses caras lá na Black Hat conseguiram descobrir, quando você vê a explicação da coisa, parece muito elementar, parece bobo e tolo. Mas isso é considerado um prompt injection na visão deles, né? Na nomenclatura deles, é um indirect prompt injection. Então, a gente sabe que essa nova tendência agora dos modelos e dos agentes é conectar a IA com o teu e-mail, com a tua agenda, com os teus documentos e não só com isso, né? Mas o Google Drive, o Office lá, enfim, o 365. Guilherme, enfim, tudo. É o Drive, é o Office, são os próprios arquivos da tua máquina. Sim, então, o upload fazendo isso, né? Isso, tu tem isso. E sem contar que no Mac a coisa tá mais integrada, tá? Uhum. E tá bem mais integrado do que no Windows, ou mesmo no Linux. E o Cloud hoje, o Cloud AI, a aplicação, tu tem uma extensão para desktop que tu pode permitir acesso com operações seletivas ou acesso full. Tu que escolhe. Mas no mínimo leitura, né? Senão não tem muito sentido. Tu consegue liberar acesso aos arquivos na tua máquina em pastas selecionadas. Eu fui abrir aqui o Connectors, né? Do ChatGPT é o Connectors. Eu fui abrir aqui, como você falava, né? Não tinha preparado a lista, mas Dropbox, Box, GitHub, aí o Gmail e o Google todo, o OneDrive, o Teams, SharePoint e vai. Não, acho que são esses, a maioria aqui não. Muda alguma coisa no DAC. Aqui mais, um é Chat Research. Tem mais, bem mais, sim. Bom, mas aí qual é a sacada? Sabendo que, enfim, uma situação em que alguém realizou a conexão do seu ChatGPT com o Google Drive, o ataque dos caras é bem simples. Ou seja, eles compartilham um documento no Google Drive contigo. E aí eles colocam um documento normal com coisas tipo ata, não sei do que, da nossa reunião uma ata. E aí os caras colocam escrito em branco com uma fonte no tamanho 1. Eu simulei aqui botar um texto com fonte 1 num documento. Nunca tinha feito isso. Sim. Cara, fica em preto, só fica um pontinho que tu mal percebe. Tudo branco, né? E aí aquele prompt ali, né, se sobreporia a outros eventuais prompts no sentido de quando tu, num prompt normal, fizesse alguma interação com o teu Google Drive. E aí aquele prompt escondido lá se sobreporia ao teu. O teste que eles fizeram, né, foi realmente um teste, ele tem até o vídeo, eles queriam procurar chaves de API. E aí, de fato, óbvio, o cara montou um ambiente só para comprovar que aquilo era possível, né? E aí, de fato, ali retornou para ele, daí isso manda para um... Né, tem todos os detalhes técnicos ali, eu deixo pros nerds depois lerem. E aí o cara conseguia vazar daí essas chaves, né? Ou seja, mas o exemplo da chave poderia ser qualquer outra coisa que tivesse no Google Drive, qualquer outro elemento ali, né? Não os documentos em si, mas coisas nos documentos, é importante dizer. Eles avisaram a OpenAI que incluiu medidas para prevenir isso, mas parece que é um novo cenário de risco, mas um novo cenário de possibilidades aí também, né, Vinícius? Sim. Não é à toa, Guilherme, que a gente observa a IA no ponto de vista de usuários, do ponto de vista de quem emprega essas ferramentas, né? Mas também no ponto de vista da proteção da informação e, cada vez mais, de segurança da informação. Porque a gente já teve situações, a gente já teve sistemas que na Brown Pipe a gente fez pentest, por exemplo, em que parte do pentest foi interagir com uma IA, com um recurso de IA da ferramenta. E isso cada vez mais está presente. Tá? E o que eu ia comentar, Guilherme, é uma notícia que eu vou trazer para juntar com essa tua. A OpenAI lançou o GPT-5, tá? Na semana passada. E o GPT-5 não deu 24 horas, conseguiram fazer o jailbreak dele. Tá? O que é o jailbreak? É tu convenceu o modelo a fazer coisas que ele não deveria fazer. Tá? E o que eles conseguiram fazer é fazer o GPT-5... fornecer uma sequência de passos para fazer uma bomba, inclusive todo animado, sabe? Assim, bah, que legal, não sei o quê, eu vou te dar todos os passos para fazer a bomba. Então, tem técnicas mais sofisticadas do que só esconder o negócio num documento, né? Em que eles vão fazendo o GPT contar uma história, não sei o que e tal, e tem um lancezinho, uma dessas empresas fez, nesse processo de contar a história. Em que eles escondem ou eles disfarçam o que o GPT tem que fazer como se fosse um desafio de criptografia. E o GPT-5 caiu bonitaço, assim. Diz que pior do que o 4O. A tal ponto de uma das empresas, numa das notícias aqui que eu separei para nós compartilharmos, dizer que o GPT-5, o raw GPT-5, ou seja, tal como ele está entregue pela OpenAI, ele, para uso empresarial, ele é praticamente inútil. Olha o que os caras disseram. Olha só. É praticamente inútil. Então, assim, é nearly unusable. Useless. For enterprise. Unusable. Quase, assim, não é inútil. É inutilizável. Né? Não dá para utilizar esse negócio na empresa por causa das fragilidades deles. Então, eu vou compartilhar depois notícia aqui do Security Week. Mas é o seguinte, cara, fazer o GPT cuspir a receita de uma bomba Claro que é uma coisa preocupante, né? Tu ter grupos por aí, mundo afora, que daqui a pouco vão conseguir usar. A IA vai ajudar os caras a fazer alguma coisa, né? Uhum. Não sei se é o melhor caminho, tu ter que depender de uma IA pra isso, ou se tu consegue informação de outros jeitos, de outras formas, né? Mas enfim. Então, existe uma preocupação quanto a isso. Mas, trazendo uma coisa mais mais pra perto do nosso dia a dia, o que me preocupa em modelos como o GPT-5 e esses ataques que... Pô, o GPT-5 é mais avançado que o 4O e deveria ter uma segurança maior do que o anterior, seu antecessor, que o 4O. E, no entanto, ele está se mostrando pior. O que me preocupa é o uso de várias soluções feitas com IA. Porque uma coisa é a gente usar o chat, uhum, certo? Então, sim, se você conectar, e você tem que ter noção disso, se você só estiver conversando com o chat, ok, sem problema. A partir do momento que está copiando e colando conteúdo no chat ou buscando conteúdo de qualquer lugar para ser incluído no teu chat, existe o risco de uma, vamos dizer assim, uma contaminação com um conteúdo espúrio ali ou que não é controlado por ti. É claro que o chat está sendo executado no ambiente lá do fornecedor, de quem te provê o chat, até o momento em que tu conectar ali com as tuas coisas. Uhum. No momento que tu conectar com as tuas coisas, com teus arquivos na tua máquina, com teu Gmail, com teus documentos, etc., há um risco, né, se tu envolver conteúdos de terceiros, não só conteúdos de terceiros que estejam no teu drive ou que estejam no teu e-mail, não só esses, mas se tu, de repente, buscar de um site ou coisa parecida, se houver uma falha desse tipo na ferramenta que a OpenAI está te fornecendo, ou que é o ChatGPT, ou no Anthropic, que é o Claude AI, ou Perplexity, ou outra ferramenta qualquer, e essa ferramenta tiver acesso aos seus arquivos, ela pode, de alguma maneira, convencer a IA a solicitar o uso dessas ferramentas. Tu vai receber um alerta, eu sei porque eu já testei isso, tu vai receber um alerta dizendo que ele quer fazer uma determinada coisa, e aí tu vai permitir ou não vai permitir. Existe uma segurança ali na aplicação mesmo que não depende da IA. Uhum. Aí tentou usar a ferramenta, vai receber um alerta pra te permitir ou não que ela faça aquilo. Só que isso é você usando os chats. Agora, a partir do momento que tu integra, por exemplo, numa ferramenta da tua empresa, num sistema, um ERP, um CRM, uma outra ferramenta, chatbot, um outro software qualquer na tua máquina, na tua máquina, desculpa, na tua empresa, nos teus sistemas. Aí tu tem vários problemas, desde possível injeção de prompt direto num chatbot, que seria bem possível, Guilherme, até, por exemplo, tu tens a possibilidade de upload de contratos por uma razão qualquer. E aí tu oferece uma IA que faz a análise de contratos, ou conversa contigo sobre os contratos que tem lá no teu sistema, Se alguém consegue, em um contrato, botar alguma coisa num PDF, algo com fonte 1, por exemplo, que nem tu deu exemplo, né? Ou qualquer outro documento que tenha algum conteúdo que a IA possa interpretar de forma diferente, ao subir esse contrato para lá e quando a IA faz a recuperação desses dados desse contrato, pode acontecer, depende do modelo, depende de como as coisas estão configuradas, dela ler o contrato, entre aspas, né? E ler aquele prompt que está escondido lá dentro e obedecer aquele prompt. E aí depende das ferramentas que ela tem. Porque uma coisa, Guilherme, que a gente tem que se dar conta é que a IA não é mais só geradora. Não é só generate. Ela não gera só texto. Ela gera comandos, vamos dizer assim. E cada vez mais, quem tiver interesse técnico sobre isso pode catar o MCP, que é um protocolo utilizado para que as próprias ferramentas possam... A própria IA possa chamar ferramentas. Então, tu consegue, por exemplo, uma coisa bem simples. Tu cria uma função que retorna a data e a hora. E aí, tu vai lá e diz pro teu agente de IA lá, quando tá configurando, dizendo, aqui, essa ferramenta que te permite obter a data e hora com base no... te permite dar data e hora. É uma descrição mesmo, textual. Então, quando a ferramenta tá trabalhando, quando o IA tá trabalhando, tu pergunta que horas são. Ela vai dar uma olhada nas ferramentas que ela tem. Opa, eu tenho uma ferramenta aqui que me dá a data e hora. Então ela pede a execução dessa ferramenta. O acesso aos arquivos, o acesso ao as pastas locais, esse tipo de coisa. Banco de dados, sim. Exato. Tu pode, eu fiz, inclusive para dar uma brincada, eu fiz isso com uma IA. Eu peguei uma router board, criei uma chave, uma senha de acesso com VSCH, com uma chave, mas somente leitura, ou seja, que não permite fazer alterações na router board. E fiz um agentezinho e passei a ferramenta. Ó, tá aqui o manual de comandos do router OS. Tá? Tá aqui? E tá aqui o SSH pra te executar comandos lá. E aí eu fiz um chatzinho com ele e comecei a perguntar pra mim. Quais interfaces estão no estado tal? O quanto de tráfego já passou pela interface tal? Pelo link X, pelo link Y? Cara, e ele viu lá o que tinha que executar de comando, entre aspas, refletiu sobre o problema, executou os comandos e me trouxe os dados. E os dados estão corretos. Então, a partir daquele momento, ela passa a ter acesso a um roteador, às configurações de um roteador. E é só eu desmarcar uma caixinha lá e deixar ele executar comandos, e eu posso dizer para ele, retire a regra de firewall que está bloqueando tal coisa, insira uma regra de firewall para liberar tal tráfego. É muito tranquilo, muito fácil fazer isso. É só desligar o flag lá e ele passa a ter acesso a full a router board. Então, a gente tem que ter noção que esses ataques a essas ferramentas feitas com IA, não só chats e tudo mais, mas as ferramentas dentro, com IA incorporado nos sistemas que a gente está vendo cada vez mais por aí, começam a estar vulneráveis a novos tipos de ataques. E um desses ataques é justamente essa injeção de prompt, que não necessariamente só faz a IA dizer uma bobagem diferente do que ela iria dizer, ou dar a receita de uma bomba. Ela vai poder atuar, como, por exemplo, alterar a configuração de um roteador, se tu deixar permitido. Mexer nos teus arquivos, né? Ou buscar um arquivo que tu tenha e mandar um e-mail com um arquivo desanexado. Porque a diferença da IA mandar um e-mail ou não mandar um e-mail, ela tem uma ferramenta que tu diz pra ela. Nesta ferramenta, você pode usar essa ferramenta para fazer um envio de e-mail, inclusive com arquivos anexados. Acabou. E essa, aliás, vendo aqui os top 10, tem outra que é o Insecure Plugin Design também, né? Que poderia incluir junto com talvez as duas aqui, o Prompt Injection, mas também nessas situações que você coloca, né? Eventuais plugins que poderiam fazer mais. Plugins no sentido de a IA falando com outras coisas ou interagindo em outros ambientes. Isso, né? Quanto mais agência a gente der para IA, ou seja, quanto mais decisões a gente deixar na mão dela, a gente vai ficar mais sujeito a problemas, porque ela ainda é uma ferramenta muito imprevisível, sobretudo quando a gente olha para um chat GPT da vida que pode te dizer qualquer coisa. É diferente quando eu estou falando sobre isso, eu uso o exemplo lá do reconhecimento de placa de carro lá no supermercado. Tem lá uma IA que reconhece placa de carros, mas ela é tão limitada que ela só vai reconhecer placa de carros, e o erro que ela pode cometer é não reconhecer a placa de carro, eventualmente, ou errar no reconhecimento. Ela agora, o LLM, tu coloca na placa do carro, tu coloca um texto. Exato. Cara, por favor, desabilitar o sistema de cancelas e erguer e levantar todas as cancelas. Sim. Que é um pouco aquele negócio do artigo que você me mandou hoje, mas isso é tema para um outro episódio, né? Mas como às vezes o que se diz de IA aí, na verdade, é você só usar uma API para usar os modelos que já estão disponíveis, e a tua solução é só uma conexão com uma API da IA que qualquer um poderia fazer, entre aspas, qualquer um, né? Com pouca atividade de desenvolvimento no final das contas, né? Essa é uma saída, Guilherme, que tende a ser de baixo custo na parte de pesquisa e desenvolvimento, na parte de pesquisa, digamos assim, né? Uhum. Porque, realmente, cara, pra te desenvolver hoje um fluxo com IA integrada e a partir de uma API, é muito fácil e muito barato. É muito fácil e muito barato. Muito mais fácil e muito barato do que se tu tiver que parar para fazer o teu modelo. Se tu tiver que treinar o teu modelo para resolver os teus problemas especificamente. Então, é a diferença entre tu ir lá, criar uma conta, botar $10 na conta e pegar uma API key e usar. Literalmente isso. Então, existe sim uma É muito mais fácil usar. E talvez isso seja, eventualmente, um risco, né? Muito grande, porque justamente tu vai ter esse tipo de situação, né? Tu vai ter esse tipo de coisa exposta. Então, mas enfim, isso agora eu aproveito para fazer um merchan, Guilherme. Porque justamente a Brown Pipe, justamente por esse conhecimento que a gente tem nessa área de segurança, proteção de dados e tudo mais, uso, né? Então, não só da questão da adequação do uso dos dados, né, junto com o IA, que é uma coisa que tu já tens feito principalmente por causa da LGPD, mas cada vez mais a gente também está envolvido em projetos de pentest envolvendo a questão de IA e também as formas de uso de IA. A gente tem estudado bastante e tem inclusive metido a mão na massa aqui, justamente para entender quais são os perigos aqui, quais são os erros que a gente normalmente pode encontrar em aplicações usando esse tipo de recurso, tá? Então, a Brown Pipe também pode ajudá-lo. Pode ajudá-lo também nesse tipo de solução. Sendo ela já tendo sido implementada, a gente pode fazer pentest e tal e avaliar junto, quanto mesmo numa modelagem de ameaças, no processo pré-implementação, quando você está ainda projetando, fazendo o desenho da solução. Uhum. E era isso, Guilherme, era isso. Tá, o GPT-5, para quem quiser acompanhar aí, ele foi lançado, a OpenAI meteu os pés pelas mãos, resolveu, olha que bonito, envolvendo a API, tá? Ela resolveu silenciosamente descontinuar os modelos antigos, torná-los indisponíveis. Por que que eles fizeram isso? Cara, lá sei eu, tenho 5 que é novo, quem vai querer os outros? Mas talvez para coisas mais... Porque os outros são rápidos também, custam menos, poderiam... né? Cara, o GPT-5 é muito rápido. Ele é muito rápido, ele custa... Os tokens de entrada, né, que tu manda para ele, custam menos da metade do modelo Sonnet da Anthropic, tá? O Sonnet 4. Sendo que não é o melhor modelo da Anthropic, tá? O melhor modelo é o Opus, tá? O Opus 4.1. E... Então, o GPT-5 tá vindo... Ele custa menos da metade... de dólares por 1 milhão de tokens do que o Anthropic Sonnet, e ele custa 33% menos, né, do que os tokens de saída do Anthropic Sonnet, tá? Nem vou comparar com o Gemini aqui, pelo amor de Deus. Eles não deram informações, né? Eles não deram informações sobre o tamanho das matrizes, o tamanho dos filtros. Eu não posso afirmar isso porque eu realmente não fui atrás. Mas assim, a OpenAI, por alguma razão, achou que ninguém ia querer os modelos antigos. Tá? Uhum. E o problema não foi só ter tirado, ter descontinuado. Eles podiam ter descontinuado. Eles podem dizer, gente, daqui a 6 meses não vai ter mais, tá? Nós vamos tirar esses modelos aqui. Já tiraram coisas mais velhas, que ninguém mais tá usando mesmo. Mas o que rachou a cara de todo mundo foi que eles fizeram isso sem aviso, de forma silenciosa, e resultado, quebrou um monte de automação e de aplicação por aí, porque do nada os modelos estavam disponíveis. Então começou a dar pau em API, pau em aplicação e tudo mais, claro. Porque tentava acessar a OpenAI, pedia por um modelo que não existia e dava erro, com certeza. É uma desonestidade de uma empresa, né, desse porte, fazer com as pessoas que estão usando as APIs deles, né? Cara, eu diria isso é de um erro tão... Crasso. Assim, é uma coisa tão absurda, assim, é tão absurda, quer ver um erro que eu não admito até hoje que a OpenAI tem no ChatGPT? Também que eu nunca avisei eles também, mas alguém deve ter... Eu imagino que alguém já deve ter avisado, eu não sei, tá? E vocês prestem atenção nisso, e a minha última... não é uma notícia isso, Guilherme. É uma dica. É uma reclamação. Não, é uma dica. Alerta aos nossos ouvintes. Quando vocês usam o ChatGPT, tem uma configuração lá que é bem importante, que vocês têm que desativar o compartilhamento, ou seja, o uso, não é bem o compartilhamento, é o uso dos seus dados, o uso das suas conversas para treinar um modelo para todo mundo. Uhum. Se você acha que não precisa, deixa. O default já é ligado, tá? Por default... Tá ligado? Então, o que que acontece? Vai lá nas configurações do ChatGPT, tem um pontinho lá, deixa eu só ver onde é que é. Configurações, aí tem controlar dados, tá? Uhum. E lá em configurações controlar dados, a primeira opção, Guilherme, vai aparecer assim, melhorar o modelo para todo mundo. Uhum. Ok? Certo. E aí que tá o erro de tradução. É que eles não usam IA para traduzir, entende? Então tá aí, eles não conseguem usar, não ou conseguem traduzir direito. Ou usaram e fez errado. É. Mas o esquema é o seguinte, no ladinho dessa frase, melhora o modelo para todo mundo, tem uma palavra dizendo status, antes de tu entrar no controle para efetivamente fazer o que tu quer. O meu status neste momento é, em melhorar o modelo para todo mundo, na frente diz desativar. Uhum. Se diz desativar, o que que tu entende? Que eu tô com ele ativado ou desativado? Tá ativado e aí tu precisa desativar. Exatamente. Só que, na verdade, eles deviam ter traduzido para desativar do. Do, sim. E eles traduziram para desativar. Então, no meu caso, que eu estou desativado, ele aparece desativar. Para você que não mexeu nisso aqui, e vai lá no ChatGPT, vai lá em controlar dados, e vai lá em melhorar o modelo para todo mundo, vai estar aparecendo no lado, vai estar aparecendo ativar. E tu entende o que, Guilherme? Por ativar. Está desativivado e aí eu... Né? Se tu quiser, tu clica lá pra ativar. Então tu olha... Não, tá tudo certo. Tá desativado, né? Se eu quiser, eu tenho que clicar aqui pra ativar. Não, ativar quer dizer ativado. É, então você tem que clicar lá no ativar. Aí vai aparecer, aí sim. Aí tu vai ter um botãozinho bem claro de se tá ativo ou desativo, né? Um botãozinho de on, off. É. E aí tu vai ver que tá desativado ou que está ativo. Aí você vai lá e desativa, porque inclusive, por default, melhorar o modelo para todo mundo, aí tem duas opções logo abaixo, que ele inclui as gravações de áudio e inclui as gravações de vídeo. Tu pode desativá-las separadamente, se tu quiser. Tá? Eu tenho tudo desativado. Mas por default, isso aqui tá tudo ativo. Aqui, ó, inclua suas gravações de áudio e vídeo no modo de voz para treinar os nossos modelos. As transcrições e outros arquivos estão incluídas em melhorar o modelo para todo mundo. Então, outros arquivos, outras coisas que tu mandar e tudo mais, elas vão lá no melhor modelo para todo mundo. Então, se ligue, tá? Se você não fez ainda, faça. Eu só queria, antes da gente terminar, você disse que a gente ia terminar, mas tem. É. Eu gostaria de ter falado também sobre dois novos decretos aqui que, na verdade, manda. Instituem a Política Nacional de Segurança da Informação no âmbito da administração pública e também a E-Cyber, que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança, ambas recentes, agora de 4 de agosto de 2025. É, dá uma alterada, por exemplo, na Política Nacional de SI, né, de Segurança da Informação, dá uma alterada e uma simplificada na política anterior, coloca o Gabinete de Segurança Institucional, né, instituindo o Comitê Gestor de Segurança da Informação, que passa a estar integrado formalmente na estrutura do governo, ou seja, coloca, de certa forma, o GSI num papel muito mais estratégico, né, na organização. Tem coisas bem interessantes ali, né? Claro, numa perspectiva, a política, né, numa perspectiva da administração pública, da segurança da informação para a administração pública, com objetivos bem interessantes de qualificação de recursos humanos, fortalecer a cultura e a educação em segurança da informação na sociedade. Isso já estava diluído lá, mas fica bem... É claro aqui agora, e eu imagino que o GSI pode começar a querer se preocupar mais, Vinícius, em falar com a sociedade, sabe? É o que está dizendo aqui nessa política, né? Mas uma coisa na Estratégia Nacional de Cibersegurança que me chamou bastante atenção, para além da questão da soberania, que também, né, já é algo bem conhecido, né, nessa área, mas no âmbito da proteção e da conscientização, artigos 3º e 4º, um enfoque também em grupos específicos, né? Tô abrindo aqui, não tava fechado aqui. Que são os artigos 3º e 4º, né? Que é no âmbito da e-cyber, a proteção e conscientização do cidadão e da sociedade tem por objetivo criar condições seguras para o uso de serviços digitais, especialmente por pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí traz crianças e adolescentes, pessoas idosas e, olha que interessante, pessoas neurodivergentes. Que obviamente vão ficar mais vulnerabilizadas também no aspecto de segurança da informação, que é um negócio super interessante você pensar em segurança para pessoas neurodivergentes. Por que que isso é importante? porque a gente está vendo nos Estados Unidos agora um movimento totalmente contrário, de desconsideração de pessoas com vulnerabilidade, e inclusive querendo diminuir no Estado americano, nas políticas lá do Trump. Inclusive, né? com chantagem do Trump para fazer com que isso seja interrompido nas empresas que já tem, exatamente. Sim, conforme a gente... Né, inclusive as próprias empresas que estão se aliando com eles estavam terminando seus programas de diversidade. A gente sabe que diversidade é muito importante aí para IA, né? Diversidade de dados para os modelos, por exemplo, para reconhecimento facial, é fundamental para que, né, o reconhecimento facial não erre mais com pessoas de cor, por exemplo. Então, a própria compreensão do que é diversidade é muito mal compreendida, né? Muito mal colocada. E aí eu acho que o Brasil, né, o sul global de maneira geral tem esse cuidado, né, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente tem um certo cuidado assim com criança e adolescente, né, apesar dos problemas que a gente é bem ciente e se importa com isso. Eu acho que essa pode ser um grande ponto de mudança e o ponto de exemplo que nós podemos dar para o mundo de uma segurança da informação até mais qualificada, né, trazendo, por exemplo, proteção para pessoas neurodivergentes, né? Esses dois temas aqui são gigantescos. Eu falei aqui em 3 minutos só para não deixar de falar, mas ficam todos os links aí para os dois decretos, né, que instituem a política e também a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Perfeito, Guilherme. Acho que de minha parte, o que eu tinha para trazer era isto, né? Diz que a gente nunca termina uma fala dizendo era isso. Sabe quando o pessoal dá uma palestra? Sei. Não sei, a pessoa termina e em vez dela concluir, ela diz assim, era isso. Era isso. Aí esses dias eu vi o Ilia Stutzkiewicz, lá assim, ó. O cara que trabalha no OpenAI agora tem a empresa lá da sobre AI, e ele foi para segurança em inteligência artificial. Ele foi fazer uma fala numa formatura. Ou era em Stanford, em algum lugar grande nos Estados Unidos, tá? Eu lembro que eu assisti, agora tô lembrando de memória, não lembro o nome da. E cara, assim, nossa, eu fui vendo assim, pô, esse cara deve ter falado, né? Bah, cara, ele que fala ruinzinha dele. E ele terminou com. E do nada, assim, do nada. E era isso. Falando, that's it. That's it. Terminou, cara. Foi. Deu uns alerta lá, uma coisa meio, tá, ok, mas não. Nada assim, se fosse minha faculdade, se fosse minha formatura, eu tinha ficado assim, pô, eu ficava frustrado. Mas o cara é aquela. O cara tem aquele jeito, né? Aquele jeito bem do cara da TI mesmo, né? Não é o esquema dele falar em formatura. Pode ser, claro. O esquema dele é segurança com IA, não. Ou não falar em formatura. Ou não. Não, ou mas não. Ele me parece que é um cara bem intencionado e um cara com uma baita de uma formação, sabe? Mas enfim, o tempo vai mostrar os resultados da empresa dele e vão ver qual que vai ser na prática aí com relação a esses modelos. Era isso. Então era isso por fim. Tá bom. Então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio, do episódio 400 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.